الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com a aula de Kitab al-Tawhid de Imam al-Mujaddid rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatan wasi'a disse rahimahullah باب من سب الدهر فقد آذى الله باب من سب الدهر فَقَدْ آذَى اللَّهُ Disse Rahimahullah, neste capítulo, colocou como título aquele que, capítulo sobre aquele que insulta o tempo, é como se tivesse ofendido Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este capítulo faz-nos perceber de que o Sheikh Rahimahullah quer falar sobre a pessoa que insulta o tempo. A pessoa que insulta o tempo e a sua ligação, yani a ligação desse insulto com o Tawhid. Yani qual é a ligação entre a pessoa que insulta o tempo com o Tawhid? E a resposta disso é o que ele disse, Rahimahullah. فَقَدْ آذَى اللَّهُ Yani, aquele que insultar o tempo, ou amaldiçoar o tempo, ou coisas dessa natureza, essa pessoa é como se tivesse ofendido Allah subhanahu wa ta'ala. E a evidência disso é o que ele mencionou, rahimahullah, como vê no surat al-Jathia, disse, rahimahullah, wa qawli Allah ta'ala, yani, a evidência desse capítulo é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala falava sobre a Duhriya, que é uma religião yani que é muito seguida pelos filósofos, que é chamada de Duhriya ou Dahriya, devido ao fato deles acreditarem de que não existe vida após a morte, quer dizer que a pessoa vive e morre e nada acontece, e também eles acreditam que não existe Criador, e eles acreditam que o tempo é que é a fa'il, é que tem tasarruf, é que controla a vida das pessoas. Portanto, eles não acreditam numa divindade que cria os servos e controla os servos. Eles acreditam que as pessoas somente vivem à mercê do tempo. Eles vivem, morrem, tudo isso é devido ao tempo. Então, eles são chamados de Duhriya. É uma religião. Podemos até dizer que assemelha-se com aquilo que hoje chamam de ateísmo. Aquilo que hoje chamam de ateísmo. Existiam alguns árabes no tempo de Jahiliya, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado ao Quraysh, existia alguns dentre os árabes que tinham sido afetados por essa crença. E veja que isto aqui não é o politeísmo que os árabes tinham. A religião que a gente mencionou anteriormente é uma religião diferente. Mas existiam alguns dentre os árabes que tinham essa crença, que tinham sido afetados por essa crença. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre eles nesse versículo, dizendo, وَقَالُوا E eles disseram, yani esses que são a Duhriya, que rejeitam a vida e a morte, rejeitam o Criador e tudo mais, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا Yani eles disseram, não existe nada senão a nossa vida mundana. Não existe nada senão a nossa vida mundana. Quer dizer que yani, o ser humano só tem essa vida mundana e depois, quando ele morre, não existe nada para ele. Quer dizer que a vida que existe é essa que está aqui no dunya. وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا yani, a vida que a gente tem é essa vida do dunya, a gente vive e morre. Quer dizer que depois disso não existe nada. Não existe nada, não existe yani, ressurreição, não existe ajuste de contas, não existe nada. Quer dizer que a pessoa vive nesse mundo e termina neste mundo. Portanto, essa é a crença deles. Yani, namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. E nada nos faz yani, morrer senão o tempo. E nada nos faz morrer senão o tempo. Quer dizer que, primeiro, eles acreditam que não existe a vida após a morte, não existe ressurreição, não existe divindade que controle esse mundo. E eles acreditam que o tempo é quem controla a vida das pessoas, dá a vida e dá a morte. Tudo isso é o tempo que faz. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. E nada nos destrói ou nos faz desaparecer, senão o tempo. Senão o tempo. E Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente nesse versículo diz: وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ. Eles estão a falar essas coisas, têm essas crenças, e eles não têm nenhum conhecimento daquilo que eles estão a falar. Estão a falar coisas em vão, coisas sem evidência, coisas sem fatos. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Como eles disseram, você perguntar qual é a evidência de que o tempo é que te destrói. Não tem evidência. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala refuta eles, dizendo: وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ. E tudo que eles estão a falar, não tem conhecimento a respeito disso. E essa é a situação da maioria dos kuffar, dos malahida, dos ateus e dos politeístas. Falam coisas sem conhecimento. Você pode encontrar ele com doutoramento, com o grau mais elevado de doutoramento, mas quando chega na parte que tem a ver com este universo, a criação, a vida e a morte, ele é o mais ignorante que existe. Até mais ignorante daquele que tem um grau menor que ele, ou aquele que não tem sequer esses graus acadêmicos. Daí que você encontra um dentre esses, doutor, do grau mais elevado, e está a adorar vaca. Está a adorar vaca. Onde que está o seu intelecto? Onde que está o efeito desse doutoramento que você tem? Quer dizer que você não tem intelecto para pensar. Portanto, esse doutoramento deles é só nas ciências que eles estão apegados. Mas quando tem a ver com a religião, o dunya, eles são os mais ignorantes. Eles são os mais ignorantes. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Tudo que eles fazem não é senão criar conjecturas. Isso de que não há vida após a morte e coisas dessa natureza, isso tudo são conjecturas. Não existe evidência a respeito disso. Eles não são capazes de estabelecer evidência de que não existe Allah subhanahu wa ta'ala. Não são capazes de estabelecer de que não existe ressurreição, não existe vida após a morte. Portanto, tudo isso são conjecturas que eles fazem. Eles dizem: não há vida, não há... Até outros, por exemplo, dizem: não há ressurreição, ou não acreditam nos mensageiros. E quando você vai olhar para a evidência que ele traz, tem a ver com al-hawasi. E a maior parte desses, como era o caso de uma seita filosófica chamada As-Sumaniya, que vieram com esse princípio de que nós não acreditamos senão aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pega, ou aquilo que a gente sente cheiro. Portanto, eles rejeitam tudo aquilo que eles não são capazes de conhecer com esses órgãos: a vista, a audição, o cheiro, que é pelas narinas, e coisas que eles não pegam. Portanto, se você dizer para ele, ele nunca foi para Meca, se você dizer para ele: existe uma cidade chamada Meca, ele vai dizer: não existe. Vai dizer: não existe. Qual é a evidência de que não existe Meca? Ele vai dizer: porque eu nunca vi, nunca senti cheiro, nunca peguei, e coisas dessa natureza. Será que isso é evidência? Será que isso é evidência para você rejeitar a existência de algo? Você tem alma no seu... Os, yani, os uqala, os intelectuais dentre yani, muçulmanos e não muçulmanos, todos são unânimes de que o ser humano tem, tem alma. Tem alma, mas ninguém é capaz de descrever essa alma. Você nunca viu essa alma, nunca sentiu o cheiro dela, nunca lhe pegou. Mas você sente de que existe uma outra parte de ti, dentro de ti, que te faz pensar, que te faz raciocinar. Mas você nunca viu isso. Você nunca viu yani, o teu raciocínio por si só. Você acredita que você raciocina, mas você nunca viu isso. Nunca viu isso, nunca pegou. Será que você vai yani, negar a existência disso? Porque você nunca viu ou nunca pegou. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo refuta esses indivíduos, porque essa é a situação deles. Essa é a situação deles. Daí que disse subhanahu wa ta'ala: وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Eles não têm conhecimento, não fazem senão conjecturar. Como é o caso dos filósofos, yani, teorias. Teoria de, uma teoria existe hoje, passando yani, uma semana, descobrem que essa teoria não é válida, não tem nenhuma yani, não tem bases. Depois vem outra teoria, vem teoria, vivem de teorias, tudo é teoria. O que eles falam sobre o mundo é teoria, de que há quantos milhões de anos houve uma explosão, depois tudo isso é teoria. Não tem nenhum conhecimento que lhes faz virem com essas palavras. Tudo é teoria, yani, tacharrus, como se diz em árabe, yani, tacharrus. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala e refuta esses indivíduos e chama-nos a atenção de que yani, esse tempo que eles, como eles disseram aqui, yani, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, yani, de que não há vida após a morte, não há nada. O tempo é que toma conta de nós. A gente morre, vive, tudo é por causa do tempo. Portanto, eles atribuíram esses todos os acontecimentos ao tempo. E o tempo não é senão uma criatura. Não é senão uma criatura. Então, aí, alguém pode questionar por que o Sheikh Rahimahullah mencionou esse versículo aqui, e o capítulo fala sobre aquele que insulta o tempo, é como se tivesse yani, ofendido Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo e mencionou esta evidência para chamar a atenção de que insultar o tempo faz parte, é uma das componentes do shirk. É uma das componentes do shirk. Por que é uma das componentes do shirk? Porque é algo que os kufar, os malahida, os ateus fazem. Como vimos nesse versículo, de que eles disseram que مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. E daí, como vamos ver no hadith que vem a seguir, eles quando yani, tivessem algo yani, algo de mal que tivesse passado na vida deles ou no seu dia, eles yani, invocam maldição para esse dia, como aquele que diz que péssimo dia, yani, diz que péssimo dia. Diz que noite miserável. Que noite miserável. Esta é uma noite miserável. Esta é uma noite péssima. Esta está a ofender o tempo. Portanto, essa ofensa é como se estivesse a ofender Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem colocou essas ocorrências nessa noite. E a noite nem tem nada a ver. A noite é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou ela para com determinados fins, e não tem nada a ver com o teu dia ser bom ou não. Portanto, aquilo que aconteceu de ruim ou de mal, que você não gostou, por exemplo, durante o dia ou durante a noite, isso não tem nada a ver com o dia ou a noite. É o decreto de Allah, subhanahu wa ta'ala. Daí que você quando insulta o dia, é como se estivesse a ofender Allah subhanahu wa ta'ala, que é aquele que decretou que tal coisa acontecesse naquele tempo do dia. Naquele tempo do dia. Yani, e outros até dizem, como diziam os árabes, Ya khaybat ad-dahr, yani, maldito seja o tempo, ou destruído yani, seja o tempo. Tanto tudo isso faz parte de shirk, pois a pessoa está a insultar aquele que faz essa coisa acontecer. Faz essa coisa acontecer. Portanto, o muçulmano que yani, profere essas palavras, insulta o tempo e o dia, ele é como se estivesse a imitar os kufar. É como se estivesse. Yani, não é shirk. Não é shirk. Yani, quando alguém, por exemplo, diz que péssimo dia, isso é o que ele não deveria dizer, é um pecado. Yani, é naqs fit tawhid. Yani, é algo que diminui o seu monoteísmo, mas não chega ao ponto de ser shirk. Embora yani, as pessoas que fazem isso são os mushrikun, mas. Aquele que imita um povo é como se ele fosse um deles. É como se ele fosse um deles. Tanto o Sheikh Rahimahullah aqui chama a atenção de que o monoteísta deve se abster dessas palavras, pois isso constitui uma imitação aos kufar, e os kufar cometem shirk com isso, e a situação deles é conhecida. Portanto, o monoteísta deve se abster dessas coisas para não se assemelhar aos kufar. Para não se assemelhar aos kufar. Os kufar é que insultam o tempo. O monoteísta sabe que o tempo não tem nada a ver. O tempo não tem nada a ver com os acontecimentos. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala é quem decretou que algo de mal tenha acontecido nesse dia ou nesse ano. Portanto, o monoteísta não olha para o dia ou para a noite como se eles fossem capazes de trazer algo de bem ou de mal. Como se fossem trazer, pudessem trazer algo de bem. Ou de mal. Portanto, o Sheikh Rahimahullah chama a atenção de que esses insultos são características dos kufar, dos politeístas, como é o caso também dos ateus, porque os monoteístas, ou melhor dizendo, os politeístas e os ateus, eles acreditam que o tempo é que faz esses movimentos, é que traz o bem, traz o mal. Daí que, quando algo de mal já acontece, eles insultam o tempo. Pois, tem a crença de que o tempo é capaz de prejudicar, de prejudicar ou beneficiar. Portanto, essa é a coisa que a crença que leva eles a fazerem esses insultos. Daí que, o monoteísta, quando faz isso, quando imita esses insultos, fala coisas dessa natureza, é como se ele estivesse também a insultar o Criador daquele tempo, ou da noite, ou do dia, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios mencionam de que aquele que insultar o tempo com a crença de que esse tempo é que trouxe ele essa maldade, portanto, essa pessoa comete shirk aqui, seja ele muçulmano ou não, comete shirk. Agora, aquele que o seu dia foi mal e ele, devido à frustração, proferiu essas palavras, ele cometeu um pecado, mas não chegou a ser shirk, pois ele não acredita que aquela noite é que é capaz de. É que produziu aquele mal que lhe aconteceu, ou aquele dia é que produziu o mal que lhe aconteceu, ou aquele ano é que produziu o mal que lhe aconteceu. Portanto, devemos ter bastante atenção nesse aspecto, de que aquele, mais uma vez, aquele que insulta o tempo devido à crença que ele tem de que o tempo é que beneficia ou prejudica, ele cometeu shirk. Cometeu a shirk. E essa é a situação dos kufar que mencionamos, como vem no versículo anterior. Está aí? Por outro lado, o monoteísta, o muçulmano monoteísta aqui, teve um péssimo dia, como ele acredita, que aconteceu algo que ele não gostou no seu dia, e ele diz, tive um péssimo dia, ou que esse dia é péssimo, ou essa noite é miserável. Portanto, aqui, ele disse essas coisas devido à frustração ou o ibtilá, a calamidade que ele teve durante esse dia ou noite. Aqui ele não comete shirk, mais uma vez, porque ele não acredita que o tempo é que fez isso. Mas sim, às vezes a pessoa nem sabe o que está a dizer, devido à aflição que ele passa, ou aquilo que ele passou, uma ocorrência, ele pode proferir palavras que ele nem sequer acredita no seu conteúdo, mas ele saiu pela boca dele, mas o monoteísta deve ter atenção, Portanto, aqui o Sheikh Rahimahullah chama a atenção de que esse insulto que você fez, por mais que você não tenha intenção ou não tenha a crença que os kufar têm, esse insulto vai, é como se fosse você tivesse ofendido Allah subhanahu wa ta'ala. É como se você tivesse ofendido Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. E também os sábios mencionaram aqui de que não há mal em a pessoa descrever o tempo de uma determinada forma. Yani, como a pessoa que diz, o ano passado foi um ano difícil. Aqui você está a descrever o tempo, de que o tempo foi difícil. Você não está a dizer que, não está a atribuir um insulto ou coisa dessa natureza, ou ofender o tempo. Não, a pessoa diz que o ano passado foi difícil. Yani, ou chegou um tempo difícil. Ou coisa dessa natureza, ou a noite passada foi bastante difícil. Aqui não entra nesse no tema que a gente está a abordar. Pois, sabe, mencionando que a pessoa que está a descrever yani, o tempo, e também vem no Alcorão, isso é algo que vem no Alcorão, yani, como vem no Surat, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre, por exemplo, Fir'aun, quando ele castigou Fir'aun com anos, com a praga, tempo, descreveu o tempo de praga. Tanto se um evento acontecer durante um ano ou durante a vida da pessoa, a pessoa, por exemplo, dizer eu tive 10 anos da minha vida bastante difíceis, essa é uma descrição que ele está a dar ao tempo que ele passou, mas não está a atribuir insultos ou coisas dessa natureza ao tempo. É diferente que chega alguém e diz que eu tive malditos anos de vida. Portanto, aqui ele está a amaldiçoar o tempo que ele teve. Está a amaldiçoar o tempo que ele teve. Portanto, devemos saber diferenciar entre esses dois aspectos. Taib. Disse Rahimahullah mais para frente, mencionou um hadith, disse: "Wa fi sahih, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala: قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي الرواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر". Ele em seguida mencionou uma narração que vem no Sahih al-Bukhari a partir de Abi Huraira radiyallahu anhu warda, onde o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse, mencionando um hadith Qudus, que é um hadith que Allah subhanahu wa ta'ala fala na primeira pessoa, disse, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala disse, yudhin ibn Adam, o filho de Adam me ofende, o filho de Adam me ofende, yasub al-dahr, ele insulta o tempo, wa ana al-dahr, eu sou o tempo, uqallibu al-layla wa al-nahar, faço alternância da noite e do dia. Portanto, aqui neste hadith, Allah subhanahu wa ta'ala descreve o insulto que o filho de Adam faz, que é o ser humano, como sendo uma ofensa a ele subhanahu wa ta'ala. Pois ele disse, yudhinu bin Adam, o filho de Adam me ofende. Como é que ele ofende Allah subhanahu wa ta'ala? Yasubbu ad-dahr, insulta o tempo. وأنا الدهر, eu sou o tempo, أقلب الليل والنهار, faço alternância da noite e do dia. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, uma chamada de atenção, de que quando Allah subhanahu wa ta'ala disse وأنا الدهر, eu sou o tempo, não quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala é o tempo em si. Isso quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala é quem controla o tempo. Quer dizer que os acontecimentos que ocorrem num determinado tempo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ele que decretou esse acontecimento naquele devido tempo. Daí que ele disse subhanahu wa ta'ala, ana ad-dahru uqallibu al-layla wan-nahar, ele disse eu sou o tempo, depois mais à frente explicou dizendo uqallibu al-layla wan-nahar, faço alternância da noite e do dia. Quer dizer que o controle do tempo está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, ele que controla a noite e o dia e faz a sua alternância E ele que subhanahu wa ta'ala é quem decreta os acontecimentos na noite e no dia. E aqui também os sábios chamaram a atenção ao erro de Hafiz ibn Hazm rahimahullah. Ele, yani, com base nessa narração, chegou à conclusão de que Ad-Dahru é um dos nomes, yani, de Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios responderam de que isso não é a verdade. Pois o tempo é uma criação. O tempo é uma criação. E Allah subhanahu wa ta'ala, yani, não tem nenhum atributo que faz parte, yani, da criação. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala disse, eu sou o tempo, e explicou dizendo que uqallibu al-layla wan-nahar, faço alternância da noite e do dia. Faço alternância da noite e do dia. E tudo isso são makhlukat, são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui também existe uma faida nesse, yani, nesse capítulo, que é Allah subhanahu wa ta'ala, quando descreveu, yani, os malahida, os ateus, aqueles que não acreditam senão no tempo, e mais para frente diz que eles não fazem senão conjecturar, eles não têm nenhuma evidência, não fazem senão conjecturar, o que eles falam não é senão conjectura. Aqui, yani, os sábios mencionaram de que dentre as fawaid, dentre os benefícios aqui também, é que a pessoa, quando quiser negar algo, recusar algo, deve ter evidência. Da mesma forma que a pessoa que afirma algo, também deve ter evidência. E esse é um princípio bastante importante, pois muitas pessoas, yani, chegam, recusam algo, yani, porque nunca ouviram, eles dizem, não aceitam algo ou recusam algo, sem nenhuma evidência. E você pergunta qual é a evidência, diz que não, nunca ouvi. Às vezes, alguns ouvem algo novo na religião, algo que ele nunca ouviu ou que nunca estudou, e ele diz que não, isso não é verdade. Por que não é verdade? Não tem nenhuma evidência de que isso não é verdade. O fato dele não ter ouvido anteriormente, coloca isso como uma evidência. Coloca isso como uma evidência. E isso é aquilo que a gente mencionou anteriormente, dos, yani, a sumania, a seita filosófica que não acreditava senão naquilo que eles ouviram, ou aquilo de que eles viram, ou aquilo que eles pegaram ou sentiram cheiro. Portanto, esse tipo de pessoas, esse tipo de metodologia de pensamento, ainda existe até em alguns muçulmanos. Você fala a ele sobre algo da religião, porque ele nunca ouviu, ou porque o sheikh dele nunca explicou a ele, ou coisa dessa natureza, ele rejeita isso, diz que não existe na religião. Como outros chegam e dizem, tal e tal coisa não existe na religião. Você já pesquisou toda a religião? A religião é tão vasta que você pode passar todo o teu tempo e você não atingir, yani, 50% do conhecimento da religião. Portanto, aquilo que você nunca ouviu não quer dizer que não existe. Daí que Sheikh al-Islam, rahimahullah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, no seu livro At-Tadmuriyya, enfatizou esse princípio de que al-muthbitu li-shay mutalibu bid-dalil kama an-nafi mutalibu bid-dalil. Yani, ele diz que aquele que afirma algo deve ser pedido a ele evidência, da mesma forma que aquele que nega algo deve ser pedido evidência. Se você negar algo, você deve estar preparado para trazer evidência daquilo que você está a negar. Para trazer evidência daquilo que você está a negar. Tanto, daí que dentre os adab, dentre as etiquetas, é que quando a pessoa não conhece algo, diga, nunca ouvi falar disso. Yani, nunca, não é dizer, não existe. Você ouve algo na religião, diz que isso não existe. É como se você tivesse a dizer que você alcançou todo o conhecimento da religião ao ponto de você negar essa coisa. Ao ponto de você negar essa coisa. E por outro lado, aquele que afirma algo na religião, também, mutalibu bid-dalil, deve ser pedido dalil, evidência daquilo que ele está a afirmar. Tanto a afirmação e a negação devem ser acompanhadas com evidência. E também, como vimos no versículo anterior, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu esse tipo de pessoas que negam yani, a ressurreição e coisas dessa natureza, descreveu de que eles somente baseiam-se em conjecturas. Yani, não tem conhecimento ou evidência ou nada que sustenta as teorias dele, não fazem senão conjecturar. E isso também é algo que acontece na algumas pessoas. Yani, ele não tem nenhum conhecimento. Não tem nenhum conhecimento. E só para não, para as pessoas não dizerem que não sabe ou de que é ignorante, ele vai começar a procurar, yani, falar coisas que ele nunca até ouviu dos aimat al-islam, dos imams do islam. Começa a vir com os seus próprios, princípios e começa yani, a distorcer esses princípios. Tudo isso para não ser atribuído à ignorância. Yani, o muçulmano deve ser humilde. A pessoa não apanha nenhum pecado dizendo que não sabe. A pessoa, quando não sabe um assunto e dizendo não sabe, a pessoa não apanha nenhum pecado. Pelo contrário, isso é um yani, mankaba, yani, é um grau que a pessoa, elevado que a pessoa atinge dizendo não sabe. Os grandes aimas do Islam, Imam Malik, Imam Shafi, eram questionados sobre coisas da religião, que até nós podemos dizer que, oh, como é que Imam Malik ou Imam Shafi não sabia disso? Mas eles diziam o quê? La adri. Yani, não sabemos. Até os sahabas, Ridwanullah alayhim, eram trazidos questões, como vem em várias narrações. Eles sentados, por exemplo, em um grupo de 5 pessoas, um entrega o assunto para outro. Yani, não corre para responder. Considera aquele que está ao lado dele yani, mais sábio do que ele. E aquele que está ao lado dele considera o outro mais sábio. Até como vem nas narrações, yani, a pergunta girava por todos eles, yani, porque um entregava a responsabilidade de responder isso ao outro, e outro entregava ao outro, e outro a si mesmo até voltar ao primeiro, Ao contrário, nos dias de hoje, uma questão é feita, yani, as pessoas só basta ver a questão, quer responder logo, sem até yani, sentar, questionar yani, o seu próprio intelecto. Se é yani, se yani, a resposta ele sabe perfeitamente ou não, ele só basta ver uma pergunta, quer responder imediatamente. Então, essa é a diferença entre yani, os exemplos do Islã com aqueles que vieram yani, depois. Então, esses são alguns pontos que podemos deixar a respeito desse capítulo. E o capítulo, como podemos ver, é bastante curto. O Sheikh Rahimahullah mencionou somente essas duas evidências. E paramos por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir com o conhecimento benéfico. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.